Adriano 363, coordenação, tá 3520. Confirme 3520. Se possível, possível coordenar a pro do Alfa Romeo 363, Aracaju 3520. Inicialmente mantém a saída. Ok. Muito tráfego, né? Guarulhos, eu dei um 360, já aprovado, Foxtrot correto, o senhor está pronto para cópia? Boa tarde, cópia 18 no 7. 18 no 7, autorizado para Sierra, Bravo Golfo Romeo via Alfa Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após autorizado direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, nível de voo autorizado 360, controle 120.8, transponder 5432, gol no 8 na 7. Protegimento correto, voo no 8 no 7, chame pronto para o pushback acionamento. Taca João 2000, sim, batalha 3520. Bravado, boa noite na 7, senhor. Pronto pro táxi, senhor. Escute informação Foxtrot para Guarulhos, eu tenho 360 aprovado, o senhor está pronto para cópia? 3399 autorizada para Guarulhos, Sierra Bravo Golfo Romeo, via para Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo autorizado 360, pistinho zona 0, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5434, TAM 3399. Acionamento correto, TAM 3399, no portão 1, chame pronto para o pushback acionamento. Zona 60, 4 horas Galeão, boa noite no 7, tem táxi aprovado via Pátria, Índia, tem um ponto de espera pista no 0, ajuste China 0 no 9, chame pronto para decolagem no ponto de espera pista no 0, senhor. Pátria, ponto de espera pista 1, 0 é melhor a prova, com 8 no 0. autorizado alinhar área de colapso como zero, vento de 150 graus como zero nosso. Pelo 7, decolado aos 37, acione 5432 e chame agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 5432, controle 1208, gol 817, leva o trabalho. Salvador, muito boa noite, voo 1817 decola, Rael Mesa Bridge. Voo 1817, confirme o código responder. 5432. Contato na decolagem, se eu mantenho 360, Cira da El Vigilância. Rael Mesa, vigilante, boa noite, 1817 decola. Alfa, Alfa, prossiga. Mike Alfa, Alfa, por gentileza, confirma. O senhor está remoto do pátio principal. É o reboque agora para o portão 03, é isso? Positivo. Copiado. O Mike Alfa, Alfa tem autorizado o início do procedimento. Deverá chamar no través do portão 612 para prosseguir com o reboque, ok? Aprovado, puxa o acionamento 2399, chame para um outro táxi, check. Aguarde. 3520, chame Recife em 1251, alterne 1-3325 e solicite para o Divergê. Confirme para 1817. 1817, hoje não. Voo 1817, chame Recife em 1251, alterne 1-3325 e solicite pro de bridge. Ok, 251-3325, voo 1517. Corrigindo 1817. Uno 410 Galeão copiado, o TAN 3399 tem táxi aprovado via Indy Alpha até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 019. Chame pronto protocolagem no ponto de espera do 10. Autorizado, o seu reboque até o portão 03, mantendo escuta constante, reporte ao término, Michael Alfa. Ok, reportaremos, muito obrigado. Autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento de 1,40 graus com 1,1 nosso.